Tá vendo putaria, tá vendo putaria, garanto. Tira essa porra desse cara daí! Senhoras, senhores e tímios, está começando mais um Pod Mico. E essa noite, tarde, manhã, depende da hora que você esteja escutando essa porra de podcast. E então, foda-se a apresentação, hoje a noite vai ser de porradaria, soco na cara, chute no saco, tapa na orelha, tá ligado? E o negócio vai ser empate, crossover. A gente vai ter pequenas lutas curtas de 5 minutos cada, de personagens fictícios, de qualquer esfera de literatura, videogame e escambau, contra personagens da vida real, pessoas que realmente existiram e que foram fodas. Então, a gente pode começar já, passo pra alguém? Como é que eu faço, cara? A gente tá fudido! Apresenta os participantes. Bruno Henrique, o apresentador iniciante. Deixa que eu pera aí. Apresentador inexperiente. Vai lá, Danilo Gentili, vai lá. Edita essa porra aí, velho. Não. No canto esquerdo, pesando 149 toneladas, nós temos o impronunciável Waste. Foda. É isso aí. Ao seu lado, pesando 250 gramas, Garibilbo Bolseta. Uou! Viado. Fala logo, continua. Lá direito. Cala a boca, caralho. Deixa eu apresentar, tem que ter meu time. Ah, eu vi essa imagem. E o meu lado... Ao meu lado direito tem esse que acabou de não se pronunciar. Alit Flicks, o verde. É nóis. Ao seu lado, Ultimate Hawkeye. LOL. Vencemos. O menino com o sorriso maroto que conquista todos na plateia, Evandro Moraes. E por último, não menos importante, o mendigo, direto das ruas, que roubava a comida da veinha pra sobreviver, Guilherme Martins, o Segui. Eu tô com um trabu que começa quadrado e termina redondo. Caralho, de novo. Então, começa essa bodega, esse nosso pequeno clube da luta aqui. Nós teremos a primeira luta da noite, cara. Já vamos começar com dois caras fodas, conquistadores, conquistadores de buteta em geral. De um lado, nós temos Gengis Khan, conquistador mongol, da Mongólia, obviamente, fodão. E do contra, Darth Vader, cara. O robô escrotão com uma... isso aí. Eu não sei o que falar dele, cara. Darth Vader é tão clichê que não tem muito o que falar. Darth Vader também é um baita, um outro conquistador aí, fugido, mal, dá tiro, dá espadada. Mas a treta mesmo é de quem conquista mais ou o quê? Ou quem é mais filho da puta na hora da conquista? Galera tá sabendo pra caralho. Ah, você que sabe, cara. Você vota em tal pessoa porque conquista mais que o Darth Vader, sei lá, cara. Cara, um bate de conquista mesmo, cara. Quem conquistou mais? Se tivesse o Darth Vader e o Gengis Khan. Porra, pensa assim. O Darth Vader chegou na Terra, velho, pra conquistar o planeta. Só que chegou na Idade Média, tá ligado? Enquanto o Gengis Khan ia ser uma porrada com ele. Ignora os lasers, velho. Ignora os lasers, tá ligado? Não, laser aqui, não para, Gengis Khan. Laser não para. O cara é Idade Média, cara. O Gengis Khan tem flecha de laser, velho. O Gengis Khan é mongol da Mongólia, cara. Ele é especial. Cara, eu vou dizer uma coisa. A batalha dos deficientes. O Gengis Khan, que é um mongol contra um... Não, processo continua. Cala a boca, processo não. Darth Vader é um aleijado, né? Vou dizer só uma coisa. Eu acho que o Darth Vader deve descender do Gengis Khan também. Cara, é verdade, velho. Tem... 5% da população da Ásia depende do cara. Cara, isso aí ultrapassa a Ásia, velho. Chega até os tempos atuais, cara. É de se imaginar que esse cara tenha tido tempo de conquistar alguma coisa, né, cara? Sim. Às vezes, houve essa batalha, a gente não sabe, cara. Porque não tem registro nenhum, tá ligado? Das batalhas de Gengis Khan. Querendo deixar de repente, aconteceu de verdade. O cara do Darth Vader que era incompetente, cara. Sempre fugiu uns rebeldes, tá ligado? Gengis Khan não tinha, cara, quem eu. Pra se opor à força de Gengis Khan. O Darth Vader, né? Isso, falou? Então, começando aí, Ali, você que tá perdido no bagulho, quem ganha? Numa porradaria aí, campal aí, cada um com seu desejo. E também no finalzinho, fazer aquela rodinha assim, só os dois no meio saindo do soco ali. Gente, caralho, o que tô falando? Espera! Eu tô falando! Gengis Khan ou Darth Vader, velho? Porra, caralho, Darth Vader, eu acho. Por quê? Por quê? Porque ele é preto. Ah. Raça Unida vai ser a vencida. Próximo. Você aí, Hawkeye. Cara, o Jessica ganha porque ele tem o modelo. Caiu, ele ganha porque ele tem o modelo dos bichos. Churrasqueiro com o nome dele, cara. Então ele ganha. Deixa eu mandar pra você ver. Ô, cara, filhazinho de mião na Jessica fica bom pra caralho, cara. Não comeu? Isso é um bom argumento, cara. Tá, 1-1. Aí, Gifa, quem é dos dois? Porra, cara, acho que o Gengis Khan, porque ele ia conquistar a porra, adoro, deu um branco agora, a Estrela da Morte. Ele ia conquistar a Estrela da Morte, ia botar fogo em tudo, ia mijar em cima, colocar a bandeira, ia falar que é dele e ia embora, cara. Fechou, 2-1. Você aí, Zwish. Cara, eu acho que o Gengis Khan, porque as tropas dele acertam os tiros, né? Pra começar. Isso é importante. Os melhores arqueiros já registrados até hoje, né? Os melhores arqueiros, né? Atiravam em cima de cavalos, inclusive. Exato. E os Stormtroopers não são capazes de acertar um cavalo, nem se tiverem montado em cima dele. Eles não acertaram o Ewoks, cara. Porra. Não acertavam o Ewoks, cara. Não acertaram nada, tá louco. As tropas de Jessica usavam a Ewoks como chapéu. Então, eu acredito que o Gengis Khan, e fora que a gente já mencionou também, que ele, obviamente é um comedor muito mais eficiente que o Darth Vader, que só teve dois filhos com a Padmé. Uma Padmé. E se ela tivesse viva, ele ainda ia roubar a Padmé do Darth Vader. Ia, cara. Com certeza. Beleza, então. E você, Evan? Então, cara, eu acho que o Gengis Khan ganha, porque ele ainda ia bater no Darth Vader, e ainda ia chegar pra dizer assim, ó, Darth Vader, eu sou o seu pai. Exatamente. E você, Cedi? Pô, Gengis Khan, ele tem uma barba foda e ele é conquistar o tudo do Darth Vader, cara. Então, um argumento muito foda, ele tem um bigodão do cacete, então. Então o Gengis Khan, El Bigodão, destruiu o Darth Vader. O único voto foi do brother dele ali, pra honrar a raça, do Alex Pickles. Darth Vader foi destruído, massacrado, foi enrabado. Como currado, sempre, né? O preto, foi como currado. Sempre, o preto se pode, né? O preto se fudeu de volta. O bem venceu. O bem venceu. O bem venceu, amigo. Ai, velho. Então foi isso. Uhum. Gengis Khan destruiria Darth Vader sem pestanejar, e seria uma vitória fácil. O próximo embate da noite vem das profundezas do inferno, do lar de Satanás, de Lúcifer. Do lado, nós temos Toninho do Diabo, o representante brasileiro da maldade, do caótico, o Exu na Terra. De outro, Mephisto, o traidor, o filho da puta da Marvel. E só isso, tá bom? Vai. Vamos começar? Você, Ultimate Hawkeye, uma porradaria dos dois aí, no inferno, cara. Não, vamos discutir o assunto, porra. Já vai chegar. Porque quais são os pontos positivos de cada um? Cara, eu já apresentei, cara. O Toninho do Diabo é brasileiro, o Exu na Terra, tá ligado? E o Mephisto é o Mephisto, cara. Faz pacto com geral, cara. Não tem muito o que falar dos dois. É, isso é foda. Vai, continua então. Então, você, pra você aí, o Ultimate Hawkeye, quem valia porrada aí, quem ganharia? Cara, tá que o Mephisto é Marvel, o Marvete, putinho e tal, mas, cara, o Toninho do Diabo é foda, velho. Um dia eu tava vendo o programa do Luciano Gimenez, que é um dos melhores programas da história da televisão brasileira. Concordo. E tava lá o Toninho do Diabo, tava o Toninho do Diabo contra a porra do Henrique Cristo, cara. Daí o Toninho do Diabo começou a falar bem assim. Eles ligaram e ele disse assim: eu sei qual que é o teu nome era Yuri e você vendia repouso em Curitiba, uma coisa assim, cara. Eu chorei de rir, mano. Que foda, mano. Ai, cara. Que vontade de um. Então o Toninho do Diabo leva essa, cara. Leva, com certeza. Leva essa. Você aí, Alice. Eu acho que o Toninho do Diabo ganha também porque ele. Ele é da raça. Ele é da raça. Não, é fora que o cara é. Fora que o cara é do diabo também. Se o cara é do diabo e é preto também, então a gente ganha. Cara, mas o Toninho do Diabo. Mas, cara, o Toninho do. O Toninho do Diabo sendo representante do diabo na Terra, não seria ele submisso ao Mephisto? Não é, porque o Mephisto não é o diabo. Ele é o filho do diabo. O Mephisto e o Toninho é do diabo, porra. O Mephisto é o Mephisto e o Toninho é do diabo. É um Mephisto, não Toninho. Essa lógica Mephisto. É Toninho do Mephisto. Mephisto é fazer pacto pra acabar com o casamento dos outros, cara. Ele é um juiz de paz. Então, beleza. Você aí, Zwaist, qual dos dois demoníacos deram essa parada aí? Eu acredito mais nos poderes do Toninho do Diabo, porque ele enfrentou o Padre Quevedo. E também porque ele não fez o pacto com ninguém. Ele podia ter acabado com o casamento da Luana Piovani e não fez. Mas eu acho que ele interferiu no casamento do Ronaldo com a Ficarelli. Caralho. Então, ele acabou com muito mais relevante do que o casamento do Homem-Aranha. Então isso aí. E considerando que ele, o Toninho do Diabo não é apoiado por nenhum editor da Marvel. Então eu acredito que ele tem muito mais vantagem e até mesmo moral pra levar essa vitória. Mais um gancho de esquerda aí do Toninho do Diabo. Você, Garibilbo Bolseta, quem leva essa? Toninho, cara, lógico, lógico, não tem discussão. Não, por quê? Não é assim. Não é assim? Não sabe, ele escolheu. Ele simplesmente escolhi, eu chutei o nome, eu li aqui e eu falei. Tá, enfim, você é um bosta, tá. Quatro é toda mais bonita. Você aí, Segui, qual dos dois? O Toninho do Diabo, porque ele taca fogo? Ele taca fogo, exatamente, cara. Então, ei, caralho, ele tem uma banda de heavy metal, velho. Isso aí é... Ele tá mandando heavy metal, não, é uma banda punk, tá uma banda punk, cara. Ah, é. Com certeza, o Diabo que pode quebrar o favor dele. Isso também. Oi? Vocês viram aquele vídeo lá do... Pode quebrar o dedo dele. Ah, pode quebrar o dedo. Quebra meu dedo, quebra meu dedo com a força da tua mente. Ele ia quebrar o dedo do... Quebra MD. Pra fechar... Ei, meu da puta! Pra fechar o... Ô, caralho, pra fechar o embate aí nos últimos suspiros de Mephisto. Evandro, quem leva essa? Toninho, Diabo, com certeza. Olha aí. O Mephisto não é nada perder. Então, beleza. Então, de lavada, unanimidade. 7-0. 7-0. Não teve Thanos, não teve pacto, não teve joia do infinito que fizesse o Mephisto contra o Toninho do Diabo. Unanimidade, Toninho do Diabo quebrou o dedo do Mephisto. A próxima luta da noite é o embate de poderosos, de magnatas, de pessoas do dinheiro, da grana, do bacana. De um lado nós temos o representante Brazuca, o homem do dinheiro, o showman more dessa nação. Silvio Santos contra o vilão que era pra ser o mais foda de todos da DC, Lex Luthor, que até hoje não descobriu quem é a porra do super-homem. Começando... Evandro Moraes. Tem que ser mais imparcial, bro. Não, não sei, parceiro. Só apresentam como fodão no outro futebol. Mas não dá pra ser imparcial com o Silvio Santos, cara. Tu tá manipulando os votos aí, cara. Lá no Lato Marvel, você fala mais alto isso lá, essa hora. Mas eu vou votar no... Calma aí, no Silvio Santos. Calma, porra. Vou votar no Silvio Santos, com certeza. Santos, ele vai chegar lá pro Lex Luthor, vai oferecer dinheiro pra ele, vai tocar aviãozinho. E o Lex Luthor não vai conseguir. Que não vai se coordenar com ele. Ele vai tacar aviãozinho na careca do Lex Luthor já. É, atravessa aquela armadura que não tem capacete, né? Ele não vai conseguir nem não tem mais dinheiro que o Silvio Santos. Ele perde feio. Você, Garibilbo Bolseta, nesse embate montado na grana, em cima do monte de dinheiro, quem levaria? Cara, se o Silvio Santos estivesse num palco, o Lex Luthor ia tá fudido, cara. Porque aquele cara, ele domina o palco, cara. Não tem outra. E se também fosse longe do palco, o Silvio Santos ia dar um miau pau no Lex Luthor, porque no final o Lex Luthor ia acabar gostando do Silvio Santos, porque todo mundo gosta do Silvio Santos, não tem ninguém que... Ah, eu odeio o Silvio Santos. Não existe. Cara, sem contar... Ele ia acabar conquistando, cara. O Silvio Santos ia acabar conquistando o Lex Luthor. Aí sabe o que ia acontecer no final? O Silvio Santos ia levar o Lex Luthor pro Jaça. Jaça pra botar a peruca do Lex Luthor. Tem que contar, cara, que o Silvio Santos tem treinamento militar, cara. Coisa que o Lex Luthor não tem. Sim. Verdade. E no final, aí... CS, cara. Ele ia treinou junto com o Tony Tornado, cara. Ele ia acabar com o Lex Luthor, que no final ele ia acabar... O Lex Luthor ia acabar apresentando o Domingo Legal. Caralho. E você aí, Bolseta, quem levaria essa porradaria da grana aí? Porra, acabei de falar, Silvio Santos, porra. Você está me secando, cala a boca! Acabou de falar. Uma Sônia, cara. Vamos ver que tá prestando bastante atenção no programa, né? O Evandro Peixe e o Vitor falaram. Você, Raul Castro. Eu não falei, porra. Aí então era você que tinha mais. Não, cara. Quem é que deixou o Bruno apresentar? Rebobinando a fita aí. Dois, na porradaria aí, um jogando dinheiro no outro. Quem leva? Olha, apesar do Silvio Santos ter também um corpo cibernético muito, muito poderoso e também ter sido candidato a presidente, que nem o Lex Luthor também foi. Exatamente. Ele admite que o Lex Luthor, ele não usa peruca, o Silvio Santos usa, isso conta pro Lex Luthor. É autêntico. Ele admite, né? Que é careca, ele é autêntico. autêntico, muito mais autêntico. Mas não tem, cara. O Silvio Santos, ele trola a criancinha, trola... Bota a criança na mala, tá ligado? Ele bota a criança na mala. Ele é muito mais vilão, cara. Ele é um vilão muito mais... Ele dá tapa em bunda de véia. Não tem pra ele. Ele é mais imortal também. Muito mais imortal. Fora que ele conseguiu esconder a identidade do Lombardi por mais de 30 anos. E o Lex Luthor não conseguiria descobrir a identidade do Lombardi, muito menos descobrir... Super-Homem, então o voto meu é pro Silvio Santos, realmente. Silvio Santos, isso aí. Você, Hawkai, qual dos dois? Cara, acho que essa é a mais fácil que tem, cara. Porque o Lex Luthor é um merda, tá ligado? E, pô, o Silvio Santos ele deixou descolorir o cabelo agora, né? Deixou. Ele nunca mais o Acaju. Mas, meu, ele virou Super Saiyajin, tá ligado? Ele tá mais louco. Ele chutou o balde, né, cara? Ele tá loucaço. Meu, ele tá muito mais foda, cara. Ele tá rasgando foda-se, cara. Chegou a idade. Como é que é o Costa no ano? Costa no ano. Cara, a gente vai vir, cara. É o fatality dele em cima do Lex. Cara, ele é o Silvio Santos velho, cara. Foda-se. Cara, é meio que você colocar, sei lá, o Super Saiyajin 3 contra o Nappa, tá ligado? Não tem como o Lex Luthor ganhar, tá ligado? Já era, o Silvio Santos ganha. E você, seguir? Pô, Silvio Santos, por razões óbvias. É só o que eu tenho pra falar. Foi um ponto direto, no queixo ali, que deixou atordoado. E pra finalizar aí, fazer o Submission, Alitz, qual dos dois? Nenhum é preto agora, cara, aí você vai ter que... É, pois é. Mas o Silvio Santos tem um microfone parafusado no peito, então... Óbvio que ele ganha. É o que liga o corpo ciborgue dele. É, a chave geral, né, cara? Porra, exatamente, ele ligado com o Silvio Santos contra o Homem de Ferro. Então, mais um embate aí decidido por unanimidade entre os participantes dessa nossa mesa redonda internetica. Silvio Santos iria aquele careca pau no cu. Bem bolada, muito bem bolada. Sem dificuldades, exatamente. Se bem que os dois caras são bons, os dois têm instituições, né, cara, beneficentes, cara. Só que o do Silvio Santos arrecada mais, velho. Do Lex Luthor. Mas enfim, isso não é importante. O próximo embate da noite vai ser um embate dançante, um embate acalorado, um embate do Groovy. De um lado nós temos John Travolta com o seu personagem mais foda de todos os tempos. Pode vir em Pulp Fiction, Escambau, Victor Vance e caralho, que é o Tony Maneiro dos Embalos do Sábado à Noite, com seu gingado malemolente, conquistador. E do outro, o mestre supremo da arte da dança, o melhor... Porra, agora me perdi, mano. É tanto adjetivo. É mais do Victor. Pra falar sobre ele, né, cara, é tanto adjetivo pra ele que nem sei o que falar, cara. O homem que explodiu a Chernobyl. Hélio dos Hélio dos Passos contra Tony Maneiro. Ambos exímios dançarinos, ambos muito foda, ambos conquistadores, com corpos esbeltos, saradinhos, tesudos. Começando do lado da pista do Just Dance, Guilherme Martins, qual dos dois? Pô, velho, Hélio dos Passos, cara. Ele faz o passinho da perna de pau no meio do alface, cara. Não tem como não ganhar, velho. O cara é muito foda, meu. Ai, velho, então aí, ó. Hélio dos Passos já dá o primeiro twist carpado aí na sambadinha. Então, Evandro, qual dos dois? Cara, Hélio dos Passos, sem dúvida, cara. Quem é Tony Maneiro, cara? Quem é Tony Maneiro? Tony Maneiro consegue lotar o Chernobyl, cara, de pessoas. Pessoas desesperadas pra ter um pedaço do Hélio dos Passos, não consegue, cara. Hélio dos Passos dança muito mais do que o Tony Maneiro. A galera não fica em êxtase quando vê ele, né, cara? Nossa, cara, ele com aquela cara de pimpão dele ali, trifeliz, dever cumprido, não tem, cara, Hélio dos Passos na cabeça. Você aí, Zuete. Ah, Hélio dos Passos, cara, porque Tony Maneiro é o John Travolta, que é um cientologista, e o Hélio dos Passos podia ter a própria religião dele, não ia ser... Os elistas, seguidor, né, de nada. Cara? Eu sou elista. É um elista, exatamente. Exatamente. O cientologista. Hélio dos Passos aí, ganhando de perfect, por enquanto. Você, Bolseta. Qual dos dois, então? Hélio dos Passos, cara, não é qualquer um que consegue lotar a porra de um estádio, cara. Não, não, não tem como. Tony o capeta. Estádio? É. Já o estádio, cara. Ô, meu, enche, cara. É. Qualquer lugar que você apresentar, lota. Só não tinha mais gente no Chernobyl porque não cabia mesmo. E você aí, Kai? Qual dos dois tem as perninhas mais... Cara, cara, eu voto no Tony Maneiro, cara, porque tipo, o Hélio de Passos parece... Ele parece... O Hélio de Passos parece que fica também com AIDS, cara. Não dá. Bichona. O apresentador, nem um pouco... Ah, essa máquina! Parcial! Quem é melhor apresentador, né? Silvio Santos ou Bruno? Bem bolada, muito bem bolada! Muito boa a escolha. É cross? Muito boa a escolha. A gente escolhe dos dois. Cara, um cara que escreve que quando surge outro algum trem, se encontrar um pé de amora. Morena, por favor, não esqueça de olhar, pois eu lhe deixei uma flor. Porra! É. Você falava de alguma coisa? Pura poesia. Mas... Ele é muito superior. Faltou alguém, o Cid? Não, já votei já. Já falou? Já. O Bruno não votou, cara. Eu não preciso votar. O Bruno não vota. Ele é imparcial. Ah, só vai desempatar? Só vou desempatar, se por acaso. Amigos para sempre, é o que é isso? Então mais uma luta aí, praticamente de perfect. 6-1. Se não fosse hipster, só hipster que não votou nele. A putinha do Travolta lá, votar nele, seria o Hélio dos Passos campeão. Mas mesmo jeito, Hélio dos Passos não tem melhor dançarino. Melhor do mundo, do Brasil. Não tem coisa dele, então. Não tem coisa de Jesus, não tem balé Bolshoi que segura aquele cara. Próximo aí, outro embate de conquistadores maléficos, homens vivos dos confins da Ásia. De um lado nós temos o ditador comedor de criancinha, Joseph Stalin, comandante da poderosíssima União Soviética, contra o comandante da Shadaloo, o homem que vai conquistar o mundo com o guerreiro Perfeiton. Perfeiton? Cocaína. É ótimo, Perfeiton. Perfeiton. O guerreiro Perfeiton. Cocaína. Deixa, cala a boca, Mr. Bison. Mike Bison. Mas esse é Mister, velho. Vai ser realmente Mister. Falou eu, Alberto Roberto. Esse embate aí, Shadaloo contra a União Soviética, Shadaloo contra a KGB, Mister Bison contra Joseph Stalin. Quem leva? Quem leva? Começando aí por Irene Martins. Qual dos dois é mais comedor de criancinha? O melhor Tiro da palavra. Pô, eu acho que o Bison é mais foda, mas se não for o Raul Júlia. Então eu vou assumir que não é e voto nele. Bison dá o primeiro tiro de AK-47, aí contra o próprio Stalin. Você, Raul Kai, qual dos dois? Caralho. Eu voto no Bison por causa que, tipo, o Raul Júlia. Ele matou o Raul Júlia e, meu, ele, o Bison parece um clipe do MC Hammer, então ele é melhor que o cara, não tem nem mais nada, assim. Né? Não, peraí, o clipe do MC Hammer, que é sendo assinado esse parte do filme, com o Van Damme fumando um charutão, um charutão. Tipo, ele fuma um desenho. Não, no clipe com o fumando um charuto e tipo, você olha como eu sou o comandante fodão dançando com o MC Hammer, velho. Esse clipe é épico, cara. Assista. Ai, caralho. Jurador. Vocês vão aí dando jogando mais investida contra as tropas de Stalin. Pra você aí, Alites, qual dos dois? Não, o cara do Shadaloo que lembra Babalu. Porra! Eu gosto do seu raciocínio. Não, vocês não pensam direito, vocês estão equivocados. Vai, continua aí, Bruno. Mr. Bison estourando um chiclete, Stalin pegando as tropas dele, mais um ataque bem sucedido. Você, pra que tá falando aí, qual dos dois? Porra, Stalin, obviamente, cara. Porra, o cara se protege com milhares de russos sem dó nem piedade. Pode vir atacar qualquer um com Bison. Não tem, cara. Ele coloca a russa na frente e vai seguindo até chegar e encher o Bison de porrada. Ele colocaria todos os membros da Shadaloo em gulags, cara. Nada isso. Então, enfim. Dois. Ó, vamos ver. Ó, em matéria de comer criancinha, o Stalin tá melhor, porque o Bison só comia a Kami e a Kami já não é mais criancinha. O poder folicular. Sim. Eu falei em matéria de comer criancinha, não é matéria de comer gostoso. Agora, em poder folicular. O poder folicular do Stalin é muito maior. Ele tem um mega mustache, cara. Pô, verdade. Isso conta muito, pode crer, cara. Isso conta altos pontos a favor dele, cara. Fora que o Stalin, ele não foi derrotado por um karateka fedorento, cara. É um mendigo que anda com um saco nas costas. É um karateka mendigo que anda com um saco nas costas. Então eu volto no... Pode derrotar o Bison. É verdade, cara. Então é isso aí. Stalin contra-ataca com seus três robôs aí. No... Tivemos quantos votos pro Stalin, né? Tem dois, cara. Aí dois votos pro Stalin e dois pro Bison, não? Dois. É? Não. Não. Contrário. Porra, conta só direito. Dois votaram no... só dois votaram no Stalin, o resto foi no Bison, cara. Ou não foi todo mundo já, menos o Bruno? Não, falta você. Foi todo mundo já? Uhum. Já? Eu não votei ainda. Ah, então, vota aí. Pra finalizar aí, cara, com uma bomba nuclear, quem detonaria quem, cara? Eu voto no Bison. O Bison? Eu acho a Shadaloo muito mais foda. O Bison tem um cap, ele ganha. É. Ele tem o cap, ele dá um Psycho Crusher e ele imprime dinheiro com a cara do Raul Júlio. Então foi 4x2, então foi 4x2, né? Eu mando meu voto, esse último foi foda, esse último argumento foi foda, eu voto no Bison. No Visão? Como é que é? No Visão? No Visão, velho. Eu voto aquele bicho lá no Visão. Eu mudei meu voto. É, imprimir nota de dinheiro com a cara do Raul Júlia é uma coisa que o Stalin jamais conseguiria chegar. Então fica 5x1. Então aí, cara, de volta. Teve uma pequena reviravolta no final do embate. Mr. Visão. Não, Stalin de não. O Mestre Visão? Mestre Visão. Aí ficou. Agora não sei se ficou 5x2 ou ficou 6x1. Ficou 6x1, cara. Foi por 6x1 aí. Teve essa reviravolta no final. Queria reviravolta. Vira casaca. Vira casaca, filho da puta. O jogador tá contando como voto também, porra? Não, eu não votei, cara. Eu não tô votando. Então o que ficou 6x1, caralho? É verdade. Ele é burro. Ele é burro. É pra fechar o set. Tipo, aceita um. Foda-se, eu votei no pistão. Então, parcial é o caralho, né? Falando em parcialidade. Parcialidade? Falando em parcialidade, próximo embaixo agora são dos jornalistas, homens íntegros, homens sérios, homens poucos. De um lado, nós temos Direto do Futuro, de um lugar com engenharia genética, modificações corporais, escambau. Nome do cara, porra. Peraí, voltando. Spider de Jerusalém contra o mestre Moore geral da rádio, da difusão e escambau, Alborguete. E aí? Porra! Então, botando o pau na mesa nessa porra aqui, começando com o pessoal do meu Paranã, Alice Pickles, quem levaria essa? Porra, é óbvio que é o da Alborga, porra. Da Alborga leva por razões óbvias, né, cara? Você, Hawkeye. Cara, o Daborgaço, né, cara? O cara é curitibano e é foda, e é bostilheiro, tá ligado? Vai vencer. 2x0 aí, Padre Jerusalém. Mesmo com seus tênis de Jesus, não estão conseguindo muita coisa. Garibilbo, Bolseta, quem levaria? O Borga, né, cara? Porra, não tem. Ele pega o cacetete dele lá. Eu fiz uma argola aqui nesse meu cacetete. Olha o tamanho desse cacete. E se ele começasse a falar muito, ele ia falar: calem a boca, calem a boca. E você, Zwist? Cara, o Dalborg, ele veio de um lugar muito mais caótico que o Padre Jerusalém. Das praias de Curitiba, porque tem cada cocôzaço. Tem que dar no meio de Curitiba, onde com certeza tem pessoal muito mais estranho também. Concordamos. Ele é um duro, porra. Ele é muito mais revoltado. O Dalborg tem o meu voto. Senhor Evandro Moraes, qual dos dois? Cara, o Alborguete, né, cara? Não tem. Vai dizer, cadê meu pau? Você tá aqui! Cambada, o Alborguete, ele ganha de todo mundo, né, cara? Tem que botar o Alborguete contra o Thanos, ele também ganha. Ah, certeza. E pra terminar o embate aí, provavelmente, de Flawless Victory, seguir, qual dos dois? Ah, mano, dá o Borga, né, cara? É vagabundos! Então, obviamente, como espero esperar... Da Alborguete voltou com o regime militar em cima do cu do Spider de Jerusalém e levou o outra luta da noite. A próxima luta da noite são os mestres da cópia, cara copião, os paga-pau. De um lado nós temos o mestre da música brasileira, logo após a Vila dos Passos, obviamente, Latino, copiando hits desde 92, contra outro copião da porradaria, esse treinador da Marvel, que já encheu todo mundo de porrada. Começando aí pelos Waste. Qual dos dois, Waste? Levaria? Esse é um páreo duro, hein, cara? Porque o Latino, ele quase saiu na porrada com o Cauê Moura. Verdade. Ele ia emular os poderes do Houston Grace e ia dar porrada no do Cauê Moura. Que pior, né, cara? Mas, como ele canta muito mais, assim, o Latino, ele canta pra caralho, eu voto no treinador. Que não canta, ele é um velho com uma máscara de caveira. Mais massa velho, né, cara? Ele é muito mais foda. Ele é massa porque é velho. Eu começando com o treinador olhando uma rasteira no latino. Você, Bolseta, qual dos dois? Ah, latino, lógico, porra. Ele copia, ele faz bem feito, tanto que todo mundo odeia, né, cara? O treinador não tem. O treinador não consegue a mesma repercussão. O latino é foda, cara. Não, ninguém tem... conhece esse merda, né, cara? Ninguém conhece. E também ele podia falar: oh, baby, me leva. Como é que é? Eu podia começar a cantar lá pro treinador, ele ia ficar sem graça, ele ia virar as costas e ia ir embora, cara. Não tem. Eu adoraria desistir de lutar contra ele, né? Você, Hawkeye, qual dos dois? Cara, então, o treinador é muito mais foda, né, cara? Tipo, pô, os vilões mais fora da Marvel, o latino é um bosta, cara. Só que tem um detalhe X que, tipo, muda todo assim, bate, cara. O latino come aquele Ki, cara. Então, botar no latino, cara. Aquele Ki é foda. Verdade, verdade. É verdade. Então, aí, o embaixo tá 2x1, 2x1? 2x1, 2x1. 2x1, beleza, tô dentro do bagulho. Alice Pickles, qual dos dois? Treinador, né, cara? Treinador pode chegar e dar uma voadora na cabeça do latino, da puta. Graças a Deus. E pode fuder com ele. Não, o latino ia processar, no final das contas, quem ia acabar se ferrando. É, o latino tem essa carta na manga, seu processo, né? Tem que levar em consideração. É verdade, pode crer. Mortos não podem processar, rapaz. Tá velho. É, mortos não podem processar. Boa. Então o treinador dá mais um soco na cara amassada do latino. 2x2, cara, eu acho que o latino ele copia o golpe do exterminador. Treinador. E ele faz um treinador, hit. Ele faz treinador. Um... O treinador. Treinador, porra. Ele faz um hit desse golpe e faz sucesso. Mas eu voto no treinador porque eu quero o treinador mate ele também. E pra finalizar aí, Guilherme Martins. Qual dos dois? Pô, eu voto no treinador, porque o latino tentou copiar a música do Gangnam Style, não rolou, e o treinador copiou os passos dele, velho. 6x2 no embate aí, tem uma pequena. Bruno, caralho. 6x2, tem 8 pessoas. Bruno, aqui. Bruno tá voando aqui, né? Caralho, velho. Cala a boca, porra. Meu Deus, o cara é pior que eu em matemática. Eu tô no êxtase aqui do embate, cara. Eu tô no êxtase. Tá certo, cara, tá certo. Tá 4x2, cara. Aí, ó, viu? 4x2. Eu falei, outro drogado aí, cara. Não 6x2, caralho. Outro drogado, cara. Os burros do caralho. Eu tô certo. Bruno, quem tu acha que ganha, hein? Cara, essa aí eu voto no latino por causa dos haters, cara. Tudo mimimi. Ai, latino! Eles são bons na cara do mundo. Como é que é, velho? Vamos lá, pro... Flávio solta! O latino é cristão, foi o vídeo da música dele e ele leva essa. Ai, latino! Ponto pro latino. Mas mesmo assim ele perdeu. 4x3. Ele perdeu e foi. Infelizmente foi assassinado pelo treinador. Foi assassinado, uma espadada na cara e foi da fita. Então, latino aí contra. Mas tá, quem pode ser agora, pessoal? Só sei que o Bruno tá mais viado cada dia aí, mas. Cala a boca! Aproveitando, tá todo mundo engraçadão, querendo fazer piadinha, dormindo com o Bozo, comendo alegritos. Próximo embaixo, de um lado, o mestre da comédia brasileira, outro showman fodão, Sérgio Malandro, contra o Máscara. Porra louca. Isso aí. Quem leva aí, Zuez? O Máscara contra... É puta que eu falei. É difícil imaginar quem que é mais babaca, né? Quem que é mais chato? Quem que é o mais chato? O Máscara se transforma em tudo que ele quer. E Sérgio Malandro só se transforma no Sérgio Malandro. É que ele é Sérgio Malandro. Ele é, né? 24 horas por dia, cara. Não tem como. Pois então, é uma batalha difícil, cara. Mas o Máscara tem uma vantagem. Porque ele tem um cachorro. Ah, não. O Sérgio Malandro. Ele tem a monga dentro do... Ele tem a macaca monga, cara. Da porta, cara. Da porta do desesperado. Então, é o Sérgio Malandro, cara. Sérgio Malandro leva essa, então, segundo o Zuei, deixa eu falar réu. O réu. Não, esse bate é no final, nem final. Ah, Olha o spoiler aí. Evandro, qual dos dois? Cara, eu acho que o Sérgio Malandro ganha. Ele vai encher o saco, o Máscara não vai conseguir aguentar ele tão chato que ele é. Ele vai começar. Ah, larga essa máscara. O Máscara vai chegar e vai embora, cara. Ele não vai aguentar e vai se embora. Imita o Sérgio Malandro pro favor de volta. É a melhor imitação do Sérgio Malandro, cara. E aí? Nossa, tá servando rouco, né, cara? Eu tô fudido aqui, cara. Ah, então, Evandro e Sérgio Malandro também. Você, Vitor, qual dos dois? Porra, falei já, não falei? Não. Caraca, você acabou de falar. Eu falei. Você falou, né? Tá drogado? Ou como o Garibilbo, né, cara? Você fala um ou outro, fodeu. Ah, caralho. Vai lá então, Hawkai. Já que falaram que ele falou, eu não escutei, mas dizem que ele falou. Você, Hawkai. Não, eu não falei não. Eu acho que eu falei dos meus pensamentos, desculpa. Porra, filha da puta, você vai falar agora. Presta atenção. Não, pera. Sérgio Malandro aqui. Ele ia ficar lá, glu-glu, e acabar enchendo o saco do Máscara. Cara, o Sérgio Malandro tem as malandretes, né? Sei lá, alguma coisa assim. E meio que o programa, acho que na CNT que tinha propaganda da Trava Carneiro, cara. Então ele é melhor, né? Então olha, isso já ganha, já. Grande Trava Carneiro. Ele também tem a música Começa Creation, né? Nunca esquecer. E ele foi jurado do Silvio Santos, cara. Ah, é? Foi jurado do Silvio Santos. Atirou ovo em todo mundo no no show de calor. Ainda tomou o bolso do programa do João Gordo ainda. O cara é filho da puta, né, meu? Então, mais uma aí pro Sérgio Malandro. Você, Erit? Sérgio Malandro, pô. Por quê? Glu-glu e aí é, cara. Pronto, tá ótimo. É o melhor argumento possível. Quem não foi ainda na parada? Eu? Você que não deu a tua opinião. Ele não vota ainda. Tá votando desde o começo, pô. Não, mas ele vota por último. Cara, minha imparcialidade já conta como voto. Você, Evandro? Já falei, cara. Vai, tem que falar essa porra. É que a foto de vocês também é igual, cara. Também mendigo, barcuda. Igualzinho. Vai, seguir. Eu voto no Malandro, porque a Liv Andrade era malandrinha e era muito gostosa. Então, fechou. Sérgio Malandro também tem um refrigerante dele. Não pode ser melhor que isso. Cara, mas se Sérgio Malandro botasse a máscara, ia ser o bicho mais sem noção de todo. Cara, explodiu o mundo, cara. Ia ser um apocalipse, velho. Não dá pra conceber um processo. Não dá pra conceber. Pica-pau é fraco comparado a isso, cara. Não tem. Pô, pode crer, Sérgio Malandro versus Pica-pau Biru ia ser uma briga muito mais foda, né, cara? Não tem, cara. Também ia ser foda. Mas já passou. Vamos pro próximo. Enfim, o próximo aí. Foi 7-0, né? 7-0, unanimidade. Foda-se, cara, não é quantidade. Já sabe que o cara ia ganhar no começo já. É briga foda. Vamos para agora, na parte oculta, na parte mística, espiritual da batalha. Temos um lado, o rei dos nerds brasileiros. Homem que escreve livros de autoajuda, estilo de filosofia e de misticismo, tudo junto, cara. Paulo Coelho. Contra o Senhor Estranho, o cara das viagens pro inferno da marca, o cara caótico. Qual dos dois? Tiozinho do churrasco. Tiozinho do churrasco morre. O melhor filme de todos os tempos da Marvel. Começando aí pelo Hawkai. Qual dos dois, Hawkai? Cara, o Doutor Estranho, né, cara? O cara parece um tiozão no churrasco, aquele tiozão parado, tá ligado? Então aqui no fim, é bem legal. E é da Marvel, né, pô? Marvel aqui. É o argumento do Hawkai, né, cara? Pô, faz o Hawkai sendo Hawkai, não é normal. Você... Vitor Bolseta, porra, Mariano. Não, o Senhor Estranho porque o outro é um bosta. O outro ele nem sabe o nome. Calma, cara! Que isso? Porra, só isso? Ataque de fúria. Não, o Paulo Coelho é um lixo, cara. Eu não gosto dele, não. Ele te comeu quando era criança, caputinho com ele? Aham, foi isso mesmo. Sou bolado com isso, eu sou bolado até hoje. Não tô bolado enquanto chamam outros de gordo, mas eu sou um pouco bolado com isso. Aí, ó. Mais uma rajada de poderes místicos na cara do Paulo Coelho aí. Você, Zuez, qual dos dois? É, apesar de que o Paulo Coelho trabalhou com o Raul Seixas, né, cara? Músicas boas. Isso conta muito ponto a favor do Paulo Coelho. Mas, por outro lado, né, o Doutor Estranho, ele trabalhou com a Viúva Negra, que é uma gostosa. Que já é o cliente. Pronto, eu já dei o voto dele. Evandro, voto 2. Cara, eu voto no Doutor Estranho porque ele é um mago de verdade. E aí? É mais fácil acreditar no Doutor Estranho fazendo mágica mesmo do que no Paulo Coelho. Você, Alitis, Você já foi, Elitis? Não. Porra. É o preto, é por último, tá? É. O Doutor Estranho, claro, porra. Que o... Não, porra, o Doutor Estranho vence porque tem bigode. Tá bom. Tem bigode e tem cura branca. Tem cura branca. Exato. É, exatamente. Você e. Entendi, são os dois. Mais místico, mais oculto. Pô, velho, eu tô em dúvida. O Doutor Estranho tem uma luva muito gay de leopardo, né, cara? Só que o bigode dele é mais style mesmo. Vou votar no Doutor Estranho. Eu vou votar no Paulo Coelho porque ele se considera o maior intelectual do Brasil. Uepa! Onde o Sarney é foda. Então, Paulo Coelho. Paulo no Coelho, ele é foda e ele escreve livro pra puta e presidiário. Ele é do povo. Puta? Também, é puta, fala livro dele. É, o povo todo é só de puta e presidiário. Ainda bem que eu moto no viado. Então, isso aí, o bagulho foi 6. Agora foi 6-1. Viado do Polistão, levou essa porra aí. Próxima. Quem vai ser? Próxima? A próxima luta! Quem vai ser? Quem vai ser? Vindo direto do ringue de luta livre, Telecat, de um lado brasileiro com cabelinho, mamãe, polindo. Ted Boy marido. Marino. Seu marido, né? Vai continuar. Ted Boy, meu marido, contra. O urso do peito peludo, aquele urso gigante. Um gigante pra ninguém botar defeito. Zangief, começando aí pelo Evandro, que tá tendo uma chace. Qual dos dois, Evandro? Cara, acho que o Ted Boy Marino é. Ele vence, ele é muito mais macho que o Zangief. O Zangief parece o pai de família lá. O Jairson mesmo. O cara usa uma sunguinha, uma botinha muito de asa, cara. Que... Então, eu vou do Ted Boy Marino, que é brasileiro, é daqui. É da casa. Ted Boy Marino dá um suflê no Zangief. Você aí, Segui, qual dos dois? Pô, meu, eu vou do Zangief, cara. Ele tem um moicano muito foda. Olha só. Só isso? Só isso? Só isso. Beleza, então. Tava tá legal pra caralho. Botinha de punk, vai. Então o Zangief dá um reversal e dá um powerbomb nele, passando aí os dois. Qual dos dois? É, o Zangief lutava contra urso e o Talibã Marino lutava contra o Didi. Se ele tivesse dado realmente um suplex alemão no Didi, cara, ele teria, o Talibã Marino teria meu voto. Mas o Zangief, ele tava junto com o Gorbachev, cara. Ele faz uma dancinha. É isso que ele quer falar agora. Ai, caralho. O Ted Marino não consegue fazer isso. Nossa, é verdade, cara. É verdade. Cara, o Ted Marino não consegue fazer a dancinha com... É, não, então... Gorbachev e... Ele não podia fazer a dancinha com o Castelo Branco na época. Então, o Zangief leva essa. Ah, acabei de mudar meu voto com esse vídeo. Foda-se, não tem mudança de voto mais. Foi bonito isso. Então o Zangief ainda pula com os dois que tá no peito do Ted Boy Marino. Bolseta, qual dos dois? Porra, cara, acho que o Zangief, porque ele pode chamar um cara que treinou com ele há muito tempo atrás, um pastor aí de uma igreja. Aí o pastor pode chegar e gritar pro Ted Boy Marino: sai da frente, Satanás! Porra, não tem chance, não tem. O pastor pilão, né, cara? E fora que o filho do Zangief também é muito mais foda, né, cara? Ele tem filho. O Zangief Kid, cara. É verdade. Ah, puta que pariu, é verdade, cara. O rei dos nerd gordo, verdade, mano. Vai pro próximo, vai ele. Então é isso aí, ó. Zangief enchendo a cara de tapão na orelha do Ted Boy Marino. Você, Hawkeye, qual dos dois? Cara, então, cara, eu pensei, vou votar no Ted Boy Marino, né, galera? Porque, tipo, o Zangief parece, sabe aqueles, tipo, aquelas bichas urso, tá ligado? É, os ursão, tipo os Waste, assim. É, só que daí eu fui ver, cara. Daí eu fui ver, cara. Porra, o Ted Boy Marino parece dos menudos, cara. Daí, tipo, tem como ficar sem botar nos dois? Não, foto. Negativo, não pode, tem que ser um. Nem que seja. Tá bom. Botar no Zangief pode ser de videogame, só, porque puta, ele é nudo contra aquele urso, é foda, velho. Né? Ela vai muito errada, eu vou tirar essa luta da minha bench, assim, né? Aqui, vai ficar muito raro, assim. Tá, ó, então aí, ó. Se vocês quiserem ver a cara do Ted Boy Marino, Justin Bieber, anos 60, tá aí. Então, beleza, então aí o Thiago se reprima. Você devia ter votado nesse cara, que merda. Vai, os dois cambalearam aí, mas o Zangief deu mais um socão no olho do Ted Boy Marino. Finalizar, Alice Pickles, o preto por último, qual dos dois? Eu ia votar no Ted Boy Marino, mas o argumento do Zueix me convenceu. Ele é um merda. Mas eu também mudei, eu mudei meu voto, só que ele guia, eu mudei meu voto também. Mas não contou, foi 5-1. Foda-se, eu sou o final. Vai ser não, mas no final vai ser contado 5-1. Então aí o 1, 2, 3, já era, Zangief levou mais uma, fez a dancinha com o presidente, o Gorbachev lá. Gorbachev? Que doutor estranho de merda, velho. É quem ganhou a porra dessa votação aí, ó, ministro. Caralho, que bosta, velho. Eu vou salvar essa imagem. Essa que é a podcast. Ótimo ano, continuando o bagulho aqui. A gente indo direto para o Velho Oeste, a Califórnia, Nevada, Texas e toda aquela área comandada pela liberdade, sua arma, mata índio, escambau. De um lado nós temos o gordinho mais maneiro do Velho Oeste, que era um tiro pra cima, caía 20 índio, John Wayne, contra outro matador de índio fodão, que teve até joguinho do Atari comendo índia, General Custer. Aí, Alice Fish, é isso? O maluco é preto, que é igual um piche. O processo, filho da puta. Processo? Porra, edita isso aí, mano. Não, bota a foto pra ele ser processado. Alice Fish. Lembre que eu sei onde você mora, velho. No duelo aí, frente a frente, pau a pau. Ui, qual dos dois leva? John Wayne. Por quê? Não sei, só vou ter nele. Tá, bosta. Vai, Hawkeye, qual dos dois? Sei lá, John Wayne também. Caralho, que merda vocês. Tá, o John Wayne ganhou, ninguém vai votar nessa porque vai tomando cu. Quem conhece essa merda, velho? Não, não, o John Wayne ganha porque ele é o Duke, cara. Não, o John Wayne é fodão, cara. Ele é foda, não, ele é o Duke, cara. Ele bota pânico no Satã, lembra do episódio do Simpsons? Que o Satã tá com medo que acordem ele, cara. Bom, beleza, John Wayne levou essa, foi unanimidade. Ele leva essa. O próximo. Unanimidade dos que sabem quem é o John Wayne. Todos os ignorantes fugindo da escola no pré. Vamos ver. John Wayne contra o John Marston. Na minha escola ensinava quem era o General Custer mesmo. Toda a escola ensina. Fala uma bosta. Vamos lá na escola alemã do frango. De ver o que lá eles falam. Na escola. Vamos lá. Próximo aí, um brazuca também, porradeiro. O Homem-Aranha brasileiro, Anderson Silva, campeão dos pesos médios e escambau, leves e médios. Contra o porradeiro do Apocalipse, Kenshiro. Outro que ninguém vai conhecer, que são uns bosta. Ali tipo um outro indignado, já julgando, assim, antes de perguntando. Qual dos dois? Pergunta ainda, velho. Quem? Não, porra, tô perguntando. Anderson Silva. Ah, filha da puta. Anderson Silva, óbvio. Anderson Silva. Ah, claro, porque é da Rafa. É verdade, cara. Tá dando uma joelhada no olho do Kenshiro. Você, Hawkeye? Kenshiro, cara. Porque agora vem essa modinha de MMA. Vamos fazer MMA. Ele tem a voz da Chun-Li e sei lá. Não gosto dele, cara. Toma no cu, eu não consigo, caralho. O frango é foda. Kenshiro aplica um golpe e explode a perna do maluco aí brasileiro que esqueci o nome. Polseta, qual dos dois? Anderson Silva, cara, que ele tem a voz do nosso chefe, porra. Tem que fazer a média com a chefia. Nossa, o Vitor é tão viado que chupa o frango mesmo se ele tá aqui, né, cara? Puta que pariu, mano. E nunca gravou com o frango, né? Ô, Vitor, você tá passando eu, cara, no nível da viadade. Eu e o Marcelo juntos, cara. Tá passando os dois. Obrigado. Muito tempo de dedicação. Então eu tô pensando, cara. É muito tempo de dação de rabo na casa do amigo. Eu sou gayzão, eu sou muito gay. Dois, qual dos dois? Tem Shiro, né, cara? Ele chega no Anderson Silva. Ô, meu amor, Shindeiro. Aí pronto, cara, acabou a luta, velho. Dá os sete golpes no Anderson Silva e o Anderson Silva explode. Talvez a garganta até dele até melhore. A cabeça dele estourar. Fala de pau dele, a garganta melhora. Evandro, qual dos dois? Vou votar no Anderson Silva. O Anderson Silva então dá uma dedada nos buracos, no peito do Kenshiro. Eu nem. Não tô ligado no Kenshiro. Você, Segui, qual dos dois? Eu voto no Kenshiro, mesmo não conhecendo, tô ligado que ele é muito mais foda que o Anderson Silva, cara. Só que é preto. Eu voto nos brancos. Eu voto no BX. Empatou o bagulho aí, impressão minha? Empatou, é contigo. Empatou. Olha só, voto de Minerva, cara. Eu vou votar no Kenshiro, cara, porque ele é da puta. Pode pessoa e ele não é preto. Pronto. Boa argumento, cara. Agora sim o Ben venceu. O maior jogo do Brasil cai, chuta. Olha que filho da puta, chamando os pretos de mal. Cara, os filmes ensinaram a vida toda que os pretos são mal, morre primeiro, então ele perde. Vamos lá. MRZI realmente vestindo a camiseta de blog racista pra caralho, né? Definitivamente nesse pode ser. Isso é um argumento importante que ele falou. Como o preto morre primeiro, Anderson Silva morre primeiro. Continuando na linha anime, mangá, o taquinho kawaii, vamos lá. De um lado a gente tem um samurai que não mata, como isso, meu Deus. Tenshin, samurai X, usa a espada do contrário e é bicha. Do outro, contra o fodão, Sashi, que criou códigos da lei dos samurais, andarilho, matou geral, mercenário. Que da puta, né? Tá induzindo a rotação. Cala a boca! Cala a boca! Teve vários jogos, personagens de Beacon Ball baseado no nome dele. Então, começando aí, Evandro, qual dos dois? Eita porra, que foi? Que merda foi essa? Tava pensando em quem começar, cara. Quem começa aí, Evandro? Cara, eu vou votar no Musashi, que foi um cara que de verdade que era foda na espada. Ui. Ele foi um homem de verdade. Outro não foi um homem de verdade pra você, né, cara? É. Eu não conheci ele de verdade. Peixinho, ele é muito andrógeno pra mim. Vai lá, Guilherme, qual dos dois? Pô, o Musashi, porque ele tem um bigode foda, cara. Ou devia ter, pelo menos, né? Porque ele tem nome de quem tem nome bigode foda. Que tem bigode Musashi, foda. É porque ele usou em Musashi. Musashi, né? Eu acho que foi isso. É burro. Dá pra fazer um anagrama aí com a porra das palavras. O Eixo. Qual dos dois, hein? Vai a melhor espada. É o Musashi, né, cara? Ele não inventou essa viadagem de botar a espada pra trás, não sei, porra nenhuma. Não corre ele pra trás. Ele usava duas espadas. É, ele não botava a espada dele atrás. Ele usava duas espadas, usava remo pra matar os outros. Ele usava truques sujos. Isso. Sujos, ele. Escudos. Ele é muito mais foda, né, cara? Musashi aí currando. Ah, sim, fora que o Musashi ele morreu de velho, tudo, não morreu de tuberculose que nem o Kenshin, ó. A gente era um fudido, né, cara? A propósito, o Kenshin morre de tuberculose no fim da série. Obrigado que eu não assisti isso. Que foda aí, então, ele vai editar isso aí. Você que não assistiu, então vou assistir. Eu não existo, eu sou o fruto da sua imaginação. Ah, filho da puta, agora. Você que tá nos meus sonhos molhados. Qual dos dois? Quem, porra? Eu? Nossa, não, pera. Que burro, mano. O Tadeu, caralho. Seu pai tá longe do bandido. Ó, se o Marcelo ouvisse, ele fica bolado. Eu vou votar no Kenshin pra apoiar a ala homossexual do blog. É nóis. Qual dos dois, Hawkeye? Não, vou votar no Kenshin também, por causa que eu assisti esse Samurai X na infância e era legal. Chupa. E porque você é homossexual também. Cala a boca, Alidio. Miyamoto Musashi, né, cara? Musashi matou o cara com o remo, que nem os dois falou ali. Pô, bem melhor que matar com uma espada e ser viadinho e correr com a espada pra trás. Então aí, um 4-2, um homem que está nos anais da história e de todos aqui presentes. Musashi, fodão das espadas curtas. Embate, pessoal, vai ser um embate tag team agora. 2-1 vai ser o bagulho aqui. De um lado, nós temos o maior divulgador das artes marciais no ocidente, o mestre Bruce Lee, contra suas cópias digitais, videogameiras. Fei Long, do Street Fight, e o Law. Pequim. Eles são bem. Um tem uma lojinha de conveniência e o outro só quer ser campeão da parada e ninguém liga pra história dele. Boceta, qual dos dois? Ele é ator, caralho. Ele é ator? Quem que é? Quem que é ator? Fei Long. Sabia não. Também não. Então, olha, uma imitação. Astro Marcial, ele é um Astro Marcial. Desses. Não, os dois juntos, cara. É o Bruce Lee contra o Fei Long e o Lau. Dormiu junto? É Battle Royale. Era o Royale o bagulho aí. É, eu voto no Bruce Lee porque ele é original. Tá. Ele é o produto que verdadeiro. De massa pra caralho, hein? Hipster, bicha. Vai, os dois. Qual dos dois? Eu voto no Fei Long. Não, minto, eu voto no Bruce Lee porque, afinal de contas, o Bruce Lee, ele teve um filho que morreu. Porra. Não, legal, porra, muito massa isso aí. Vandro. Bruce Lee, cara. É Bruce Lee, cara. Olha. Bruce Lee mesmo? Por quê? Era foda, mano. Lutava de verdade, né? Pera, Rokai, desliga aí seu microfone que tá foda, cara. E o Law também. Ninguém tá lembrando do Law, cara. O Law tá junto ali. É Law, cara. O Law é uma. O Law é um merda, velho. O Law que tem uma peixaria que frita peixe, tá ligado? Que amigo do. Uma peixaria que frita peixe. O cara não, velho. Tem uma peixaria que frita urso, caralho. O cara, a peixaria pode onde vende o peixe ou onde frita o peixe. E cara, é boca que a gente não chegou em você ainda. É o último. Ah, vai saber. Guilherme, qual dos dois? Pô, eu voto no Bruce Lee porque ele sentou a porrada no Chuck Norris, cara. Isso conta muito ponto. É verdade. Tu até ganha a luta inteira. Então vai ali. Agora o preto fala. Agora você dá a oportunidade de embate. O único que podia dar embate nele era o Fei Long, porque o Law é uma merda. E o Vitor pira. Cara, eu vou depois do preto aí. Não foi agora você, fala. Cara. Já foi você, cara. Não foi? Agora fala. É. Ah, então. Pera aí, continuando. Organizar essa porra aí, meu caralho. Eu que tenho que organizar o bagulho. Quando eu ver que eu falo. Vai, Alice, você. O Bruce Lee ganha porque ele foi campeão do tchá-tchá-tchá. Ah, todo mundo votou, o Bruce Lee ganha porque ele é foda pra caralho, ele criou um estilo de luta. Olha o filho da puta, mano, deixa eu votar, filho da puta. O Alice vota sempre que ele é o último, então a gente esquece que tem um outro. É que verdade, cara. Então vai, qual dos dois, Hawkeye, que você vai votar? Ah, não vou votar mais, vai tomar no teu cu. Tá bom, tá bom. O preto não foi o último. Essa porra, ficou boladinho, tá? Quem é mais bolado, Hawkeye ou o Corto? Não teve chute. Ô, cara, ô, mas o Feilong e o Leite solta foguinho pelo pé, cara. O Bruce Lee não solta, cara. Então isso é mais massa, velho. Apesar dos chutes com foguinho, o outro jogar os peixes nos caras, não tem pro Bruce Lee, que é filósofo e fala da água. Como a vida é água. Ele é lindo, poético. Ganhou. Ai, que é lindo, velho. Ele é lindo. Cara, no documentário, Chuck Norris define o corpo dele como puro morgue, tá ligado? Nada. Nossa, que gay, cara. Ele define o corpo do Bruce Lee como muito sexy, né? É, cara, ele tinha o corpo perfeito. Ele fala, velho, ele tinha o corpo perfeito. O corpo dele era puro morgue. Ah, eu vi essa imagem. Não, pior, é o Bruno falando. Ele tinha o corpo perfeito. É, viado. Se o Chuck Norris falou isso, velho... Não, mas você interpreta. Agora vamos falar de caras comedores, comelões, petequeiros estilosos, cara. De um lado nós temos o brasileiro que comia altas, Dom Pedro I, comia Marquesa de Santos, comia escrava, comia plebeia, comia geral. Então não era muito bom na porrada também, né? Mas tinha o Conan, cara. Contra Conan, que era porradeiro. Conan era porradeiro, comia geral e era porradeiro. Tinha uma que ele não comia. Qual dos dois aí, Zuete? Esse embate de comidança. Não, aí é que tá, cara. Então, Dom Pedro era porradeiro, cara. Ah, ele não era foda na porrada, cara. Ele era briguento só. Ele era briguento. Não, ele era muito foda, cara, na porrada. E ele era um estrategista muito bom. Estrategista? Cara, eu já discordo. Eu discordo de você. Ele era um estrategista. Mas o foi... voto é dele, não é seu, Bruno. Ui! Ai! Cala a boca, Segui. Chupa! Você não tá na tua vez, hein? Pode continuar, gente. Continua. E você entendeu? Não era um estrategista, né, cara? O Conan era um porradeiro mesmo. Mas, como ele comeu muito mais mulher, foi muito mais sucesso, e foi o Arnold Schwarzenegger, então... Não, peraí, esquece. Porque o Dom Pedro I foi o Tony Ramos. O Tony Ramos não era o outro lado do Quinto dos Infernos, o Marcos Pasquim, cara? Também, ele foi o Marcos Pasquim. Também, mas o Tony Ramos fez o Tony Ramos, não, o... Não o Tony Ramos, cara, aquele outro cara lá, o Tarcísio Meira. Cara, você vê que a gente é tão burro que os dois falam errado, todo mundo. É verdade! É. E foi Tarcísio Meira, cara, Dom Pedro I. Então, por ser o Tarcísio Meira, ele leva o meu voto. Isso aí, que é, essa cineira é mais foda que o Schwarzenegger. Evandro, eu voto no Conan. Tá, beleza. Garil, buceta, qual dos dois? Puta, cara, não. É que o Schwarzenegger ele é foda, né, cara? Não. Eu voto no Conan, não tem como. Eu sei que o Tarcísio Meira é foda, mas Schwarzenegger é Schwarza, cara, não tem. Ah, então beleza, Schwarzenegger então. Tá. É, Hawkeye, qual dos dois? Cara, temos que lembrar que, tipo, que o Conan tem o Schwarzenegger, mas tem o Momoa também, né, cara? Então não tá no outro. Eu tô errado, cara. Mas o Dom Pedro tem o Marcos Pasquim também, né? É, mas é você tá comparando o Marcos Pasquim com o Momoa. Pô, não sei o que é pior. Não, o Bruno não acha isso pior, ele acha o Marcos... Ah, eu acho os dois lindos. Sisudo. Mais uma frase, obrigado. Mais uma, por... O Max Tonfino comeu, Daniel Levine? Comeu, velho. Na novela. É, então, pronto, eu comeu na novela. Dom Pedro. Beleza. 2-2. Alice, você. Conan. Conan, beleza. Eu deixei um mendigo fudido que quis dar uma de gatão, quis dar uma de tirador de sarro por último. Qual o déficit? O Dom Pedro primeiro, ele porrava o Conan, comia ele e esporrava depois. Que caralho, nojo, velho. Que nojo, velho. Nem eu, cara, tava tão pensando nisso. Nem eu. Bruno... Nem eu pensei nisso aí, cara. Bruno, desempate. Desempate? Putz, cara, eu vou votar no Conan porque ele é forte, tesudo. Ah, eu vi essa imagem. Teve o Momoa, teve o Schwarzenegger, teve o Kim. Todos... Olha do gritinho, hein? Olha do gritinho. Todos deuses, todos divos. Vai lá. Tesão, hein, Pia? Partiu Cinéria? Todos divos. Todos divos. Todos tesão, Pia. Partiu Cinéria? Partiu Cinéria. Vai lá. Da Conan, eu vou pro Conan. Então, mais um embate agora, um embate religioso, um embate da fé, um embate do preconceito. De um lado, nós temos o maior pastor do Brasil, o quarto homem mais rico do Brasil pela Forbes, Silas Malafaia, contra Reverendo Stryker, que odeia X-Men e odeia bicha também, provavelmente. Você, Alex Strickley, qual dos dois? O do X-Men, porque o Silas Malafaia é viado. Eu concordo. Hawkeye. Qual dos dois aí, fascistoides, você vota? Silas Malafaia. Por quê, cara? Porque o sangue de Jesus tem poder, cara. O outro também é padre, né? Então, beleza. Você, cara, qual dos dois? Silas Malafaia, porque homossexualismo é comportamento. E é genético também, tem o gene gay, tá? Não, ele não concordou com isso, não. Meus genes são todos coloridos, alegres. Você, qual dos dois? Eu voto no Silas Malafaia porque os fanáticos dele são muito mais perigosos que os fanáticos do... Do Reverendo Stryker. Do Reverendo Stryker e são capazes de destruir muito mais gente. Você, Evandro Moraes. Pô, cara, né? Malafaia também porque, assim, foi o que o Zayt falou, meu. Esses fanáticos religiosos são muito mais perigosos do que os fanáticos dos mutantes lá. Cara, mas o Reverendo Stryker, ele usa uma técnica, mas é elaborada pra lavar a mente das pessoas, cara. Ele usa maquininhas, velho. Ele é mais inteligente, velho, do que o Malafaia. Vai que tal. Mas o Malafaia não precisa de maquininha nenhum, cara. Ele já lavou um monte de gente, lavou um monte de dinheiro também. Isso que era isso que ele usa. A maquininha que ele usa é a maquininha de cartão de crédito, cara. O porra Malafaia diz aquela propaganda. Pode ser com Visa, Felipe. Você disse, você falou já, né? Não. Então, Malafaia. Malafaia? Por que o Malafaia? Porque ele é herói, lol. Então. O Malafaia. O sangue do Jesus. Cala a boca! O sangue do Jesus homofóbico venceu, o Malafaia e os genes gays também. Malafaia leva essa. Malafaia luta contra os genes gays, não contra os genes X. Exatamente, cara. Os genes gays são muito mais perigosos. O outro mais um embate com personalidades brazucas honrando nossa nação. Ó, linda nação. Temos no lado o Borba Gato, um tropeiro foda que matava índio, vendia índio. Todo mundo sabe disso, não vem falar que não é. Contra o Aragorn Passo Largo, que também é o Viggo Mortensen, que já tira um pouco de crédito, né? Você, qual dos dois? Não tem argumento, passa pra outro aí que depois eu pego o argumento de alguém. Não, vai, fala qualquer um aí, cara. Fale. Vai, Borba Gato, porque é Brasil. Brasil! Brasil levou essa. Ultimate Hawkeye, você. Cara, vou votar no Borba Gato. Porra. Não sei se eu posso fazer um. Porque ele tem uma estátua construída nele. Legal, vai lá, você, Alice. Borba Gato. Porra, massa pra caralho. Mais um chato pra cacete que ninguém gosta, não gostou. Então o Borba Gato levou essa. É, vamos lá, mas... Nem sei quem que é ele, velho. Ninguém, nossa, eu tinha um argumento convincente, velho. Tá, então fala isso aqui, fala com ele. Vai, qual que é? Ele tinha borba, ele tinha barba e um chapéu bem style, cara. Ele tem que ganhar. Você parou, é de continuar por causa disso. Pariu, né? Beleza. Ah, pula, vai. Ele tinha um chapéu bem style, né? Embates sistêmicos agora, gente. Embates das revistinhas de 1,99 que tua mãe compra pra ver a novela e já vê o signo dela. De um lado, nós temos Mãe Diná, prevendo o futuro 2013 e quem vai ganhar o BBB. Contra a Madame Teia, fudendo com a cronologia do Aranha desde sempre. Começando aí por você, Alice. Mãe Diná. Por? Porque ela é gorda. É o melhor argumento da vida, cara. Você tem que... Qual, tem pô, que... a mãe de Napa é gorda, cara. Ah, copiando. Não, tô, é o melhor argumento, não tem como fazer alguma coisa contra. Tem como melhorar isso, né, cara? Não dá, velho. Todo mundo concorda que ela ganha porque ela é gorda? Claro. Então, mande a capa de amassar aquela magricela cega do caralho. E ela ganha também porque ela fode com a cronologia da realidade. Da realidade, não. E ela mesmo, não acertando nada, tá não sempre acertando nada e usando polvilho doce e canela em pó, ela... Mas então, beleza. Quem levou essa aí foi a Mandiná, obviamente, mais uma brazuca. Boas, agora chegou o final, o nosso embate da noite, o que você tava esperando? O main event, essa porra. Então, aí, do lado, nós temos o cara mais velhaco aí dessa blogosfera B brasileira, o Hell, que caga regra e não assume que caga regra, contra outro cara chato pra caralho, que não entende porra nenhuma do que fala, Azaghal. Começando por você aí, a cópia do NRGI. O réu melhorado, vamos falar assim, melhor. Do Ace. Ah, sim, aí. Réu melhorado, nosso réu fodão. Nossa, ficou gay, hein, cara. Ficou muito gay. Fale. Pois é, seus nerds fedorentos. Mas é, eu vou ficar com o produto original, né? Que sou eu mesmo. E fodam-se esses dois gordos. Mas eu acho que se os dois se pegassem assim, de forma não romântica. Eu acredito que o Hell teria uma vantagem. Porque o Hell bota pânico em um bando de bostas. E o Azaghal é um bosta, né? E o Azaghal é um bosta, então. Convincente, um bom argumento. Então o Hell aí dá uma barrigada no Azaghal. Guilherme Martins, segui, você, velho. Eu voto no Hell porque os pés deles estão errados. O Hell então tá explodindo o Azaghal. BH? Você, Evandro, qual dos dois? Eu acho que o Hell dá uma voadora no Azaghal. Dá uma voadora? Voadeira. Voadeira? A voadeira com os pés errados nele. Né? E você, tá qual dos dois? O Azaghal porque ele é mais gordo. Azaghal, tá. 3-1, bagulho aí. Você, Hawkeye? O Hell por causa que o Azaghal é aqueles nerd gordão que só come Doritos com dedo de linguiça, tá ligado? Então o Hell é legal. Que nojo, velho. Cortando por possíveis futuras alianças, né? Mas continua. Exatamente. E você aí, Elitis, que tem laços com eles lá, faz podcast junto, é chamadinho. É putinha dele. É putinho. Faz podcasts, ai. Ai, hoje Desculpa, eu gravei. Eu sou gordo. Hoje eu gravei um podcast com o IBDM, tá? Qual dos dois? Sua mãe. É o réu. Fala assim da minha mãe, cara. Vai tomar no meio do seu cu, velho. Cara, aí, cara, poxa. Eu vou tirar vocês do blog, cara. Tá? Eu tô falando da mãe de quem? É o Arthur. O Arthur. Então, quem levou essa porra? Quem faltou? Faltou alguém pra falar? Acho que não, foi todo mundo. Foda-se. Os dois cagam regra pra caralho. Então foi 6-1 pro réu. Esse é um pro réu, explodiu ele, PH. E isso aí. O próximo agora, o segundo main fight, não sei se tem um segundo, mas esse vai ter. Vai ser o nosso chefe bicha, gordo. É. Franquinho do Capeta contra a sua cópia no cinema. O Galinho Tiki Little, mais o Pato de Papete. Que é um oponente a gordura. Pra ele. É gordura também. Gordura, exatamente. Ambos dariam um almoço assim, ó. Um capricho. Começando por você aí, Ultimate Hawkeye. Qual dos dois? Quem? O frango e o Tiki Little? E o Pato de Papete. Ah, velho, o frango perde, o cara fala que ele é nerd gordo que esquece pagar de tiozão, tá ligado? E acha que... Paga de metaleiro. Eu sou Red Case. Red Case. Tá servo, mano. É. Tá servo. Então aí, então beleza. Porque o rico tem que se foder. Isso aí, então, toma no cu. Pau no cu do capitalismo. Abaixa a burguesia contra burguês, vote 16. Você é boceta, qual dos dois? Ó, primeiro lugar, o Galinho Tiki Little, nem o Pato de Papete nunca repetiram de ano. Pato. Eles não são gordos. Tem, não preciso dar mais argumentos. Eles não têm cachorros que custam mais de 5 mil reais. Ai, porque eu comprei um Terrier. Ele custa 5 mil reais. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer da família do frango, né? Que ele pode chamar a família dele, lutadores de sumô, de jiu-jitsu, sei lá, mais do que eles lutam. E reza a lenda que ele tem a mãe gostosa também. É. Então. É um argumento importantíssimo, cara. Importantíssimo, velho. Eu creio que, que é um empate. Eu fico em cima do Moro nessa. Se for pra. Ih, Ai, ó, tá com medinho. Bicho, não, caralho. Meu voto vai pro... Meu voto vai pro Galinho Chicken Little e do Pato de Papete, porque o Pato de Papete, não, ele tem estilo. Eu tô perguntando se você quer votar no frango, eu tô votando no frango. Zueixe, quem ganha essa? Olha, eu a princípio eu votaria no frango, porque ele é um cara legal, ele é muito simpático, é uma pessoa interessante, só que não. E... Filha da puta, né? É muito bom. Só que, na verdade, o Pato de Papete, ele obviamente ganha na agilidade. Papete é primordial na corrida, né? Como ele tem muito menos gordura, e a gordura dele é aquela gordura branca. Gordura magra, né, cara? Gordura magra. Então, o Pato de Papete, ele leva vantagem sobre o frango nesse aspecto. Eu vou no Pato de Papete. E o Tiki Little tá ali só pra dar uma, né? Pra segurar o galinho. Só pra dar um apoio. Só pra segurar. Nessa altura, o frango já comeu o galinho Tiki Little. Então, mais uma vez, o Pato de Papete belisca a fimose do frango. Eu vou no Moraes. Qual é o seu? Cara, o Pato de Papete ganha, cara. Olha isso aqui, cara. Tem como ganhar disso, cara. Cara, mas a gente tem um problema. Olha essa papete. A gente tem um problema porque fato, que o pato de papete, ele boia. Não... O frango também, porque ele é muito gordinho. Gordura boa. Cara, não tem como vencer o pato de papete, cara. Olha só, meu, um pato pegando uma papete. Um papete, tá ligado? É, não tem como, realmente eu vou. Então, tem como ganhar de momento inescapável. Segui, quem vence? Esse embate, quem vence esse embate oleoso? É difícil, porque a mãe do frango, ela é bem gostosa. Só que o pato, ele é foda e tem uma papete ortopédica, cara. Eu voto no pato. A papete do Bibi, né, cara? Então, aí, o que acontece? Que o frango... Faltou alguém? Não, foi todo mundo. É óbvio que faltou o preto. Você falou, não, na moral, você falou, velho. Não falei, velho. Não, ele não falou não, cara. Ele não falou, cara. Eu contabilizei skin. Dessa vez não foi sacanagem, cara, na moral, foi mal, velho. Filha da puta. E todas as outras vezes foi sacanagem. Virou algo normal, vai, continua. Eu voto na banha e no pato do tapete. Porque a banha vence o frango. E o frango é feito de banha, então. A banha consumiu o frango. O pato tem por WO, né, cara? Ah, mas espera, pessoal, pera aí. O frango, ele pode reverter a situação e comer os dois, tá ligado? E ele comendo esses dois adversários, entra o segundo, cara. Os segundos adversários dele. Seriam os chefes filhos das putas, cara. O frango aí contra o. Quem que é Sherry? Xarok. Caralho, cara, é o Michael Scott do The Office. Sério? Sabe? Sherry Xarok. Sabe o que isso é, cara? É o cara que tem um alfabeto de serviço que dizia Chef Xarok. Sherry Xarok. Eu não entendi na hora de escrever, eu acabei saindo. Então, seja... Ele quis escrever chefe Cherokee dos índios. Ai, caralho, velho. O último da noite, os analfabetos se mostram. Então, não, peraí, eu tenho um. Podcast não. Simon Pegg contra o podcast Crossover. Quem ganha? Acho. Ai, velho. Eu nem responder essa. Então nós temos aqui os outros desafiantes do corpo, seria o Michael Scott, do qual? The Office. O J.J. Jameson, do Homem-Aranha, e o Maxwell Lloyd, o dono da Liga da Justiça, da porra toda. E o Hatfield, do Família Dinossauro. Ah, e o Hatfield, do Família Dinossauro também, muito bem lembrado, meu caro. Então, começando aí por Evandro ter que corrigiu-me, quem levaria essa? Cara, coitado do frango. Um grito do Hatfield vai fazer ele sair correndo. Só que ele não vai conseguir correr muito, né? Por razões óbvias. Mas se ele sair rolando, ele ganha, cara. Caralho, ele vai ficar muito, muito, muito, muito bolado com esse podcast. É, se ele escutasse o podcast, ele ia ficar mesmo. Ele não vai ouvir, cara. Vai, não vai, velho. A gente coloca lá no finalzinho os embates e... Vamos falar pra ele, isso seria importante. Dwayne, qual deles? Olha só, hein. É foda, hein, cara. Por um lado temos o Phil Hatfield, que é um triceratops que come animaizinhos pequenos, e tem o frango, que é um animalzinho pequeno. Mas que comem caras do tamanho do Triceratops. Exatamente, cara. E que não deixa de comer outros pequenos roedores. Mas analisando unicamente suas capacidades como chefe, é foda, porque o frango ele deixou o site do estado que está agora. Essa zona com um monte de gente, tá ligado? Zona. Caralho. Tem pessoas que vai precisar um meteoro pra extinguir metade das pessoas que estão aqui. Exatamente. E o Thrash Foods. É, então é a mesma vez, né? Cara, só você contar que o Frank é um chefe de bosta, né? Ele não é bom igual os outros. E olha que o Michael Scott é um chefe de bosta, cara, porque ele envergonha os caras. Puta merda. Ele envergonha. Sabe aquele chefe que quer ser legal e ele acaba me envergonhando? E o Franco é a mesma coisa, cara. É incrível. Eu acho que vamos ter um empate. Hawkeye, quem vence? Tá, o Franco contra o James e contra quem? O James, o Maxwell Lord, o Sherry Sherrock. O Sherry Sherrock. Eu não sei quem que é. Sherrock é o Sherrock, cara. Sherrock é. Xereca? Ah, cara, o James tá com o bigodinho Hitler dele, já ganha, cara. Nem é tudo louco. É mesmo, é verdade. Você aí, Alites, qual deles? Michael Scott não é gordo, né? Já o frango. Aliás, nenhum deles é gordo, né, cara? Não, só o Hitfield e o frango. Dessa vez, quem que é o mais gordo, né? O Hitfield ou o frango? Quem faltou aí? Eu? Então vai, Guilherme, segui. Qual deles? Não importa quem ganha, o que importa é que o gordo perde. Caralho, que risada, Guido. Ai, caralho. Então é isso aí. Faltou então, alguém, não? O não falou? Não, tá certo. O frango é gordo, ele também é gordo, e é isso aí. Então, ficamos por aqui, pessoal, com esse embate sangrento. Com esse host, o melhor host que vocês vão ver na podosfera brasileira. Porra, foi. Um host parcial, um host que eu... O host tá se apresentar bem, assim, sabe, os nossos convidados. É imparcial, pode crer, né? Encerra logo. E tá acabando essa porra, até sexta que vem, meus lindos. Boa noite pra vocês, bom dia. Até cara. O próximo. Até o próximo. Coloquem nos comentários quem que você acha que devia ter ganhado cada luta. E coloquem nos comentários também o pão gordo. O frango. O frango, é. Oi, e só pra lembrar, cara, o crossover parte 2 vai ser todos contra o frango, tá? Os caras querem contra o Batman, chega aos pés desse. Ratinho! Cara, o Pérez vai ficar machizado, a mãe vai pagar uma lipotrição pra ele, né? A mãe vai pegar a faca, a peixeira e cortar as banhas dele na marra, cara. Eu vou desligar a gravação. Peraí, deixa eu te falar que ficou meio zoado ali. Falou, pessoal, então coloque aí nos comentários quem que os embates de vocês, essas porra aí, e também o quão gordo é o frango. Até mais. Boa noite. Bicha, viado! Boa noite. William Bonner, né? Boa noite. Cala a boca ou fala, porra? Não, caralho. Cala a boca, vai, vou cortar isso, vai, corta, garibinha, corta. Viado. Corta, garibinha. Depois o filho fala de garibinha. Ah, meu Deus do céu. Ele, o cara se chama de garibinha. Garibinha. O cara que se refere a ele, terceira pessoa, cara, diminutivo. É uma bicha. Vai logo. Qual vai ser mesmo o próximo, porra? Puta que pariu, cara. Latino e sua mãe. Olha, o senhor me respeite, seu filho da puta. Eu vou te interromper da conversa. Se você continuar abrindo brincadeirinhas. Cara, acho que tá bom já essa porra. Que bosta por isso. Isso aí é. Tem que esquecer, cara. Eu não tenho pedido resposta. Esse vai ser o fim do site, né, cara? Puta trancioso, né, cara? Puta trancioso. Ô, cara, mas apesar da minha apresentação de merda, eu acho que ficou maneiro, cara. Ficou legal, mano, ficou legal. Ficou legal, eu garanto que vai, garanto que vai ter gente falando que ficou desorganizado, que era pra ter mais organização e que o de quadrinhos ficou bem mais organizado, mimimi. Não, cara, isso ficou isso aí, cara. Quem vai falar isso, cara? Quem? Tem um podcast. Tem. Quem vai falar isso? Quem vai falar isso? português lá em Portugal comprou uma gambá, desceu aí na alfândega e disse: Maria, ele vem cá, eles vão ver a gente com esta gambá, não vão deixar passar, não vão deixar passar, levanta o vestido. Ela disse: pra quê? Levanta o vestido, estou a mandar, levanta o vestido. Portuguesa levantou o vestido e disse: esconde a gambá dentro da calça, dentro da calça. Assim nós vamos passar, eles nem vão ver. Diz ela: mas e o cheiro? Tinha o gambá que se vire.